Caege, Caege, a voz de quem não tem a voz. Rap pancada, rap pancada. Eu vim pra estremecer rasgando a carne com a espada. Eu vim em meia guerra pra trazer alívio pra alma, narrando o veneno, a maldição do opressor. Giovanni Caege jogando por terrado. A cada gota do nosso sangue, a gargalhada do inimigo que cativa, intimidado, esquecido nos presídios. Sou o impacto pro oponente, a rima pesada dos crentes, o poder da fé que choca, que leva cativa sua mente, que ecoa em minha voz através das ondas sonoras, pra que venha sua liberdade, que cê viva dias de glórias. Em meio ao vale de ossos secos, a força da revolução na mente e no coração, libertação pros meus irmãos. Alta compressão pra mudar a trajetória, tamo junto na batalha, escrevendo uma nova história, onde a miséria e as drogas caiu como Golias. E os versos do meu rap cheio de esperança a sua vida. Em meio à devastação, a esperança respira. A cruz me mostrou que a morte não vence a vida. O foco é a salvação trazida por Cristo e a sua libertação. Envergonha o inimigo. Em meio à devastação, a esperança respira. A cruz me mostrou que a morte não vence a vida. O foco é a salvação trazida por Cristo e a sua libertação. Envergonha o inimigo. Eu sou franco atirador, perverso contra o predador. Episódio de crueldade é frequente no televisor. Atravesso as fronteiras pra ir até o final da linha. Giovanni Caege, meu rap é epidemia. O inimigo mancha suas vestes, te faz sangue no olho. Ferro engatilhado no sonho do ouro, é corda no pescoço. Enganado, empolgado com o luxo do crime. Mas sua vida vale mais, irmão, que um banho de vitrine. Ilusão que devasta a família, os amigos. Mas tem que ser tipo Davi na guerra contra os inimigos. De touca, cheio de ódio, cê parece leão na selva, mas fica tipo gatinho no gelo da cela. Cotidiano suicida, nos alto devoramos, mas os loucos da favela hoje tem outros sonhos. Pois as armas e o ódio caiu como Golias, e os versos do meu rap cheio de esperança a sua vida. Em meio à devastação, a esperança respira. A cruz me mostrou que a morte não vence a vida. O foco é a salvação trazida por Cristo e a sua libertação. Envergonha o inimigo. Em meio à devastação, a esperança respira. A cruz me mostrou que a morte não vence a vida. O